você sem mim não dá. Deixe esse orgulho pra lá. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha.